A paz do Senhor Jesus, queridos. Este é mais um dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos meditar em mais um capítulo do livro de Jeremias, e nós vamos ver o capítulo 19 hoje, depois de termos visto ontem sobre o vaso nas mãos do oleiro. Hoje vamos ver mais uma alegoria usada por Jeremias, que é a botija quebrada, visão da ruína. É quando Deus vai falar com Jeremias sobre a ruína que virá, porque não tem mais jeito, porque o povo não se arrepende de jeito nenhum. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero parabenizar o Bispo Nelson por mais um ano de vida. E que Deus lhe conceda, querido, um ano, mais anos, este ano e mais outros anos, muitos anos de vida, com saúde, com paz e alegria e bênçãos, porque o Senhor é uma pessoa muito amada por todos, especialmente por nós, que o amamos muito. Que Deus o abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor. Vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 19. Assim declara Yahvé: vai e compra uma botija de barro de um oleiro. Leva contigo alguns anciãos e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Beinom, filho de Hinom, que está à entrada da porta dos Cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoca o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal, que fará retinir os ouvidos daqueles que escutarem na ocasião. Porquanto me abandonaram e profanaram esse lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram essas terras de sangue inocente. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao Deus Baal, holocaustos oferecidos ao Deus Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Iapé, em que não mais chamarão essas terras Tofete ou Vale de Beinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e animais selvagens. E farei dessa terra uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará a cada um da carne de seu próximo por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, que os planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos. Assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e essa cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e a seus moradores, afirma Yahvé. Tornarei esta cidade como Tofete, as casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incensos e todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebida a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete para onde Yahvé o tinha enviado para pregar e profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, proclamou ao povo: Assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Assim nos diz a palavra do Senhor. Queridos, quando nós lemos esse texto, parece que nós estamos lendo uma história, parece que nós estamos lendo uma história de um livro de ficção, porque tamanho é o horror que se vê nesse texto. Primeiro, o abandono de Yahvé. Primeiro, o povo ter abandonado Yahvé, desprezado Yahvé e ido após outros deuses, deuses inúteis, os quais eles não conheceram. Depois, nós vemos eles construindo altares sobre as colinas do estado, sobre as colinas da cidade, e construindo altares para o deus Baal. Isso é tão absurdo, porque quando nós pensamos que a lei do Senhor, quando o Senhor deu a lei a Moisés, Deus foi tão claro em dizer que não aceitaria, que eles servissem a outros deuses. Então está lá escrito nos 10 mandamentos: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E termina dizendo que ele não vai aceitar culto a outros deuses, nem menção do nome de outros deuses. Mas o povo não ouviu, o povo ignorou a palavra do Senhor, ignorou a lei do Senhor, e antes foram atrás de deuses inúteis, como nos diz o texto. Deuses que nem eles, nem os seus antepassados, nem ninguém conheceu, porque não se pode conhecer deuses inúteis, deuses estranhos, deuses que têm nome de deuses, mas que não são deuses, porque são obra de mãos humanas, são, como nós lemos anteriormente, os homens vão à floresta, cortam a madeira, vêm da forma que querem a esta madeira, a forma de um deus, que eles chamam de deus, enfeitam essa madeira de ouro, ou de prata, ou de algum bem precioso, e pregam essa estátua feita por suas mãos, com pregos e martelo, para fixarem ela no lugar, porque ela não fica em pé sozinha. Ela não pode ficar em pé sozinha, porque ela não tem vida. E eles depois prestam culto e adoram a esses deuses feitos por suas próprias mãos. Quando nós vemos isso acontecendo, nós paramos e pensamos, então, que coisa terrível está Dando acontecendo. continuidade à nossa meditação, o telefone deu problema aqui, mas vamos continuar com a palavra do Senhor. Como estava dizendo, eles dão a forma à madeira, dão a forma de aquilo que eles chamam de deuses e começam a prestar culto a esses deuses. E de maneira horrenda, como nos diz o texto, eles fazem sacrifícios de inocentes, sacrifícios de crianças a essas imagens de escultura feita por suas próprias mãos. Eles entregavam seus filhos para serem queimados vivos, para em oferta a esses deuses. E aí Deus, Yahvé, vai dizer: olha, isso eu nem imaginei e nunca me passou pela cabeça, nunca me veio à mente desejar isso. Então, Javé nunca imaginou essas coisas, nunca pediu holocausto humano, nunca pediu holocausto de crianças, mas eles faziam esses holocaustos de crianças. Então, o Senhor vai dizer que eles então vão receber agora a recompensa por suas obras malignas, por suas obras terríveis que cometeram. E o texto então vai dizer, e Jeremias vai dizer, diante dos anciãos e diante de alguns sacerdotes que com ele estavam no vale de Ben-Hinom, que é o vale dos cacos, a porta dos cacos, onde, ou seja, a porta do lixo, onde era colocado todo o lixo da cidade, e ele vai dizer que aquele lugar não mais se chamará Tofete, ou casa, ou porta dos cacos, ou porta do lixo, mas se chamará Vale da Matança, porque vai haver um cerco militar em torno da cidade, e quando houver esse cerco militar em torno da cidade, os homens e as mulheres, as famílias, vão pegar os seus próprios filhos e vão comer a carne dos seus próprios filhos, por causa da tremenda fome que sobrevirá sobre o povo. E eles vão comer a própria carne dos seus irmãos para saciarem a sua fome, saciarem a sua necessidade de alimentação. Isso é terrível imaginar uma coisa dessa. É terrível pensar em algo assim acontecendo. Mas, de fato, isso aconteceu em Israel, isso aconteceu em Judá e em Jerusalém, porque o cerco militar que Nabucodonosor colocou em torno da cidade foi tamanho, foi por tanto tempo, eles não tinham pressa, eles simplesmente cercaram uma cidade, não deixavam ninguém sair, não deixavam ninguém entrar. E os mantimentos foram acabando, os recursos foram acabando, a alimentação foi ficando cada dia mais escassa, ao ponto deles então chegarem a comer, a matar os seus filhos, agora não oferecendo os seus filhos como sacrifício a Baal, mas matando os seus filhos e suas filhas para comerem a carne dos seus filhos como para servir de alimento para eles. E Jeremias então vai dizer essa palavra a eles e vai dizer que assim como as casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, ou seja, as casas e os palácios de Judá se tornarão também como um vale de lixo, um vale de escombros, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebida a deuses inúteis e estranhos. E aí Jeremias retorna do lugar onde estava e profetiza no pátio da casa do Senhor, proclamando: assim diz Yahvé, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as cidades ao redor, todo o mal que disse contra ela, pois endureceram para não ouvir as minhas palavras. O que está acontecendo é por causa do endurecimento do coração deles, por causa da não entrega ao Senhor. Porque eles se recusaram a ouvir a palavra do Senhor, se recusaram a cumprir a palavra do Senhor, se recusaram a arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Então, o Senhor agora está trazendo sobre eles essa desolação terrível, essa desolação que fará com que eles experimentem dias que eles jamais imaginaram passar, dias que eles jamais imaginaram ter que passar, porque por mais que eles soubessem das consequências do pecado contra Iafé, eles não podiam imaginar que um dia eles teriam que comer seus filhos, assim como eles ofereciam seus filhos a Baal. Então, isso parece um livro de ficção, um livro que não de coisas que estão escritas, mas são ficção científica e a gente não entende, não é para acontecer. São coisas que a gente lê e que não são, nunca vão ser realidade. Mas aqui no caso de Israel, isso foi real e isso aconteceu de fato, porque nós vamos ler nos capítulos mais à frente de mulheres combinando e dizendo umas às outras assim: olha, vamos fazer o seguinte, hoje nós comemos o meu filho e amanhã comemos o seu. Ou seja, as mulheres, as pessoas, as famílias combinavam de que um dia matariam um filho e no outro dia mataria outro filho, de maneira que não morressem de fome por causa do cerco militar que estava em torno deles. Esse cerco militar durou mais de ano em torno de Jerusalém. E então você pode imaginar a fome, a sede, a desolação, o medo, o horror pelo qual eles passaram. E tiveram depois, com pagamento, depois do cerco militar, depois que acabou todo o alimento, quando Nabucodonosor viu que eles estavam morrendo de fome, quando o seu comandante viu que eles estavam já a ponto de morrer, estavam morrendo de fome e não tinham mais o que fazer. Eles então atacam a cidade, porque eles não tinham força para resistir ao cerco, mas eles não tinham força para resistir ao ataque. Então, eles atacam a cidade, derrubam os portões e entram pela cidade e começa a matança. Matança pela espada, vão passando a espada em quem se coloca pelo caminho. Todos os guardas que estavam nos muros morreram pela espada, e todos aqueles que se apresentavam para lutar morriam, porque o exército de Nabucodonosor era um exército muito bem preparado, muito poderoso, e todos aqueles que se colocavam diante dele era destruído. E nós vemos então o povo sendo destruído, sendo morto ao fio da espada. E isso com um número sem tamanho, um número sem conta, e outros sendo pegos também para serem feitos escravos na Babilônia. O povo entrou, o exército entrou, matou, destruiu, colocou fogo no templo, saqueou o templo, saqueou, pegou todos os tesouros do templo do Senhor e levou para a Babilônia. E colocou na casa do seu Deus, e ali ficou até o retorno de Israel, 70 anos depois, com Esdras, para junto da cidade destruída. Então, quando Ciro, o Medo-Persa, assume ao controle da Babilônia, só aí, 70 anos depois, é que eles vão reaver os tesouros do templo, as bacias de bronze, o altar, todos os objetos que eram consagrados ao Senhor e que estavam no templo e que foram usados na Babilônia para deuses falsos, foram profanados esses objetos. assim como foram profanados todo o povo que para ali foi. Eles eram escravos e que, como escravo, escravo não tem direito. Escravo só tem um direito, que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e não reclamar. Trabalhar, trabalhar, apanhar, apanhar e não reclamar. E assim foi feito com a casa de Israel, com a casa de Judá, com a casa de Jerusalém. Meus irmãos, quando nós pensamos nisso acontecendo na história, nós temos que parar e refletir sobre as nossas próprias vidas. Mas você pode dizer assim: mas comigo isso não vai acontecer hoje aqui no Brasil ou onde você estiver ouvindo, na nação que você estiver ouvindo. Olha, isso não vai acontecer nos nossos dias. Eu quero te dizer, isso pode não acontecer agora, não está acontecendo agora, mas isso vai acontecer um dia, quando o anticristo assumir o governo do mundo. Isso acontecerá, porque haverá fome em toda parte, não haverá chuva, não haverá plantação, não haverá onde comprar comida, a não ser aqueles que tiverem o número da besta gravado na sua fronte ou na palma ou no dorso da sua mão. Não terá como comprar alimentos e morrerão de fome. Se aceitar o número da besta, vão para o inferno. Se não aceitar o número da besta, morrem e morrem de fome, assim como o povo de Israel morreu. Morreram muitos de fome e tiveram que comer os próprios filhos. Serão dias que talvez as pessoas terão vontade de fazer isso. Não farão, porque aqueles que não aceitarem o número da besta não aceitarão porque temem ao Senhor e querem ser salvos. Mas se aceitar o número da besta, já estão condenados, porque é uma questão irreversível. Aqueles que aceitam o número da besta não tem reversão, não tem como tirar de novo, não tem como se arrepender e voltar atrás. Mas eu estou dizendo isso hoje para que você possa pensar e para que você possa entregar a sua vida a Jesus hoje, entregar a comando da sua vida a Jesus, para que ele seja Senhor e Salvador da sua vida hoje, para que dias terríveis como nos aconteceram nos dias de Nabucodonosor e nos dias do rei Zedequias em Judá e em Jerusalém não aconteça com você nos dias da besta e do anticristo, no dia do falso profeta e do anticristo, porque isso vai acontecer na história. Talvez você pense que o livro de Apocalipse também é um livro de ficção científica, algo que não vai acontecer, mas tudo que está escrito está acontecendo. Já está acontecendo muitas das calamidades previstas no livro de Apocalipse. Já aconteceu ou está acontecendo. Nós estamos passando por uma pandemia. Essa pandemia está prevista lá no livro de Apocalipse. É um dos selos, porque é a morte que vem. Nós ligamos a televisão todo dia. E só no Brasil nós temos 1.200, 1.300 pessoas morrendo diariamente por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Então eu quero te dizer que essas coisas que estão previstas na Bíblia para acontecer no, antes da volta de Jesus já está acontecendo. Está acontecendo nos nossos dias. Morte e destruição, pessoas que não pensavam, quando que nós pensávamos que isso pudesse acontecer? Nós nunca pensamos nisso, e de repente isso chegou e chegou chegando, chegou do nada. Uma experiência em laboratório feito na China, de repente vazou, esse vírus vazou, afetou primeiro a China. e da China espalhou pelo mundo inteiro. O mundo inteiro foi afetado por um vírus que tira a vida, que mata, e mata sem avisar, porque nós estamos todos aqui vivos, nós estamos com saúde ainda, mas nós estamos todos temerosos. Ficamos em casa, não saímos de casa. Se saímos, usamos máscara e chegamos em casa, tiramos a roupa, trocamos de roupa, tomamos banho para ver se não pegamos o vírus, tomando todas as precauções para não pegar o vírus e não sermos acometidos da enfermidade que pode nos levar à morte. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ouça a palavra do Senhor, tema ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor e deixe o Senhor cuidar da sua vida para que você possa experimentar dias de alegria e ainda que os dias maus possam chegar e talvez a pandemia possa bater à sua porta e você ser atingido por ela, você estará, mas você pegará, você morrerá. Talvez você morrerá, mas você morrerá em paz com o Senhor e herdará o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor hoje e creia no Senhor Jesus. Não espere o cerco militar em torno de você, porque quando o anticristo assumir, toda a polícia do mundo estará ao lado do anticristo. E terá que ficar ao lado do anticristo, e haverá um cerco, haverá uma perseguição tamanha, e aqueles que não morrerem pela espada, morrerá pela fome, morrerá pela doença, morrerá pelas calamidades que virão juntamente com a besta e com o falso profeta, que vem para matar, destruir, porque esse é o seu papel. O Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz: Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e que você possa entregar a sua vida a Jesus hoje, para você não ter que passar por calamidade, como passou Judá e como passou Israel nos dias de Jeremias. Em nome de Jesus, que a sua vida possa ser diferente e que a sua vida possa ser uma vida alegre e feliz, hoje, enquanto você está aqui, e amanhã, quando você estiver na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça hoje e eternamente. Amém.